que já não existe? Diz minha estrela, diz minha estrela, o porquê de tudo isto? Diz minha estrela, porque é que não te tenho visto? Diz minha estrela, para ti será que já não existe? Diz minha estrela. Canal 2. Mundo Segundo, volume 1, diretamente para todos os meus manos, rap fora do comum. Meu irmão, este são faz-me voltar atrás no tempo, na estação de General Torres, quando bracávamos no cimento da Ponte Dona Maria, sobre o ar que ninguém sabia, às escondidas, braço ao peito, pernas partidas, primeiros fumícios e experiências com bebidas. Na idade fui introduzido a um novo tipo de amigas, miúdas convencidas que só procuravam intrigas, do tipo das que juravam, mas por trás faziam figas, do tempo que sonhávamos com concertos ao vivo, mas nos bares não havia hip hop e para tocar era fodido. Só mais tarde seria algo cómics e a mítica quinta-feira, a receita toda aceita em direção a defeita, aceita a história, produções assim refrescam na memória, da época de ouro, da cultura, momentos de glória, batidas clássicas carregadas de liricismo, que nos faziam levitar sobre o topo do abismo. Bem-vindos de novo à época dourada, b-boys no cimento e grupos de madrugada, DJ tá no corte, a produção tá na casa, artistas de rua de cara tapada, espontâneo e instantâneo, foi assim que eu comecei, do topo do crânio acompanhado pelo DJ, uso no prato, esbrava como um facão de mato, e os traidores à procura de mais um chefe viriato, faz lembrar as velhas manhãs na feira da Vandoma, à procura de vinis usados, saldo, preço, tudo toma, amplificadores, microfones ou colunas, que novos em lojas, meu puto, custavam fortunas, tínhamos material do mais podre que pudesse imaginar, mas uma vontade infinita quando o verbo era criar, desde cedo detectamos falsos profetas no radar, pessoal que só anda aqui a encunar e passear, gajos torpam a verdade, torcem a realidade, deliberadamente por inveja ou vaidade, faz amor e união, prosperidade é uma lema, pois a violência que tu espalhas a raiz do problema. Bem-vindos de novo à época dourada, b-boys no cimento e grupos de madrugada, DJ tá no corte, a produção tá na casa, artistas de rua de cara tapada. Bem-vindos de novo à época dourada, b-boys no cimento e grupos de madrugada, DJ tá no corte, a produção está na casa, artistas de rua de cara tapada. Para todos os manos que viveram a época dourada, podes crer. Para quem, para quem, para quem? Para todos esses nabos que falam muito, mas não fazem nada. Não fazem nada. Isto é rap a sério, podes crer. Diretamente, Zona Norte, Nova Gaia Invicta. Abraço forte. Mantenham-se ligados com trabalho. Mundo Segundo, Volume 1. Diretamente para a rua. Olá, muito bem, muito prazer, meus amigos, cá. O destino acabou por nos colocar à frente uns dos outros. Então vou buscar o meu saquinho e trato tudo. Muito bem. Como se pode fazer com umas vidas? Vamos fazer um blur. Ou então, vamos ficar à frente, se envolve. Está ele! Grande boca antiga! Está ele! Falta aqui o isto aqui, não é? Yo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. It goes A and B and C and D. Can I bring my friend to T? E, F, G, H, I, J. I love you. Sail the ship. Shove the tree. Skip the rope. Look at me. All together now. Black, white, green, red. Can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange, and blue. I love you. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now.

Yeah!

azul à minha frente. Ouvindo o roxinol na redondeza, no campo improviso do poente. Embaixo, fogos trêmulos na estela. Ao largo, as águas brilham como prata. E a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de pirata. Desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela do navio